Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança aqui na Rádio Boa Nova. Este programa que acontece nesta Sexta-feira Santa e também com reposição no Domingo de Páscoa é um programa com significado muito especial. Hoje conto com a participação do Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Sr. Padre, olá, seja bem-vindo ao nosso programa, este programa especial. Vamos aqui centrar-nos nestes três dias tão importantes da Igreja. Bom dia. Muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos efetivamente no momento central, no tempo central da nossa fé, aquilo que se chama a Semana Santa, dentro da Semana Santa, o Tríduo Pascal. São os dias em que a Igreja celebra o essencial, o fundamental da nossa fé: paixão, morte e ressurreição de Jesus. É daqui que arranca toda a nossa fé, todo o dinamismo litúrgico, toda a nossa vida cristã. É porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou que hoje estamos reunidos, estamos a falar. E porque Cristo ressuscitou, depois derivam todas as outras festas. E a Igreja foi depois compondo o calendário. Mas o centro é a paixão, morte e ressurreição. Se quisermos, a ressurreição do Senhor. E por isso, a celebração mais importante de todo o ano é a Vigília Pascal. Muito. O momento em que a Igreja celebra a ressurreição do Senhor. Então, neste programa, vamos abranger um pouquinho esta Sexta-feira Santa, que hoje celebramos, depois o Sábado Santo, depois o Domingo de Páscoa, esta liturgia tão rica, tão envolvente, que somos também chamados a meditar, a aprofundar, de algum modo a procurar viver para que Cristo ressuscitasse e também dentro de nós. Muito bem, Sr. Padre, vamos então aqui também olhar para algumas questões. Tem sido um repto da unidade pastoral para que as famílias possam ter uma cruz florida em casa, ou à porta, ou à janela. Portanto, este é um repto que vem sendo lançado, é também um sinal de que as famílias assinalam esta data tão importante. Exatamente, e dentro da campanha da catequese, que nos acompanhou durante esta quaresma, então o essencial para esta semana seria efetivamente celebrar bem a ressurreição. Não podemos andar na rua, não vamos ter visita pascal, estamos talvez um bocadinho mais recolhidos, então, mas vamos em casa procurar assinalar, celebrar a ressurreição do Senhor. Então a proposta é que se possa ser colocada uma cruz florida com algumas flores enfeitada, justamente para ajudar a família, as pessoas e também quem passa na rua a descobrir que é um dia especial e a diferença é que Cristo ressuscitou. No ano passado estávamos num confinamento estrito, também poderia haver celebração da Eucaristia. Este ano podemos participar na celebração da Eucaristia, mas não podemos andar na rua, nem andar a fazer muitas coisas, nem juntar-nos, nem fazer visita pascal. Então que seja o sinal de que Cristo também visita a nossa família, ajudar também as crianças e mais novos a darem-se conta que é um domingo muito especial, porque é o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Então esse convite para que cada família tenha uma cruz enfeitada com flores ou sinal de alegria, da vitória que veio em Cristo, de Cristo ressuscitado, que possa colocar em casa, ou à janela, ou à porta de casa, é um sinal de que quando você chega à casa, a pessoa se lembra, olha, hoje é dia especial, dia de Páscoa, dia domingo da ressurreição. Muito bem, Sr. Padre, este ano, à semelhança do ano passado, não vai acontecer a habitual visita pascal, ainda que haja lugar às celebrações. Este ano, tal vai acontecer. Exatamente, podemos ter a celebração litúrgica, portanto, para participar na Eucaristia, nas celebrações que fazemos. Não poderá ser como noutros anos, possivelmente, em que a Igreja se podia encher de fiéis. Agora temos a Igreja com gás marcado, está condicionada, mas poderemos participar e já é muito bom que se possa participar. Concretamente, eu venho do hospital, que a Igreja realmente não é muito grande, há a possibilidade de também participar desde o lado da Igreja. Procuramos ter também som. Agora, o que pedia era que as pessoas que participem aqui do hospital ou das paróquias, quando a Igreja está muito cheia, que tenham que ficar no exterior, que estejam no exterior com o distanciamento social requerido. Não estejam todos ao monte, ou na conversa com os outros, ou juntos. Recordo que o grupo tem que ser 4 ou 6 pessoas e da mesma família, mas não pode haver ajuntamentos. Temos também de ser muito fiéis no cumprimento das normas sanitárias, até porque já há sinais que os contágios começam a aumentar, portanto temos que ser muito rigorosos para não voltarmos a uma situação de confinamento como tivemos anteriormente e poder passar agora a adiar, pelo menos, ou evitar que venha a quarta vaga, porque seria tudo desagradável. Muito bem, Sr. Padre, vamos ter também uma visita pascal especial. Sim, exatamente, então neste sentido, como não podemos fazer a visita pascal que é habitual, como que é sempre um motivo de especial alegria, muitas pessoas que me dizem isso ao Sr. Padre, eu via mais feliz de todo o ano, porque é ao dia da ressurreição, é ao dia de irmos a casa, de receber a cruz, de podermos ir às outras casas, de receber a cruz, de ver a alegria da ressurreição, poder cantar o Aleluia, Cristo ressuscitou. Isto é, não podemos fazer, mas à semelhança do ano passado, iremos procurar fazer o que eu chamaria a visita pascal moda. As pessoas têm que estar em casa, mas passaremos de carro com a cruz, pois levando essa boa notícia aos nossos fiéis, às pessoas, às famílias, que terão que estar em casa, não podem andar na rua, mas assim, de algum modo, também podemos participar dessa alegria jubilosa da ressurreição do Senhor. E no ano passado foi uma iniciativa muito sentida, com muito significado para as pessoas. Foi, este ano já é a repetição, não é? Mas pronto, será uma maneira também de marcar a presença de um dia diferente, de um dia que deve ser especial e queremos que seja especial e que terá que ser vivido mais intensamente em termos de família. É a família que terá que viver e terá que encontrar os mecanismos interiores para poder também alegrar-se com a ressurreição do Senhor. Mesmo aqueles que são mais distantes da Igreja, que participam pouco, para quem é sério, não é essa, não tem essa importância cotidiana, mas que descubram que o domingo de Páscoa é um dia especial, porque o que se celebra é a vitória da vida sobre a morte. É a vitória de um Deus que sofreu por nós e que está ao nosso lado, que nos ama, como iremos ver depois na reflexão sobre as leituras. Não é algo assim que está longe, é a possibilidade de nos podermos transformar para que o amor de Cristo, emana da cruz, nos possa alcançar e que a nossa vida não seja sujeita à maldade, mas seja uma vida de bondade, de amor, de fraternidade, um conceito tão difícil nos tempos que correm, porque parece que o homem está em conflito um contra o outro, e aliás as notícias sempre nos falam desta conflitualidade e deste confronto e da agressividade. Então, a Páscoa fala-nos da possibilidade do homem viver em paz com Deus, consigo próprio e com o outro. E isto não é fácil. Necessitamos da ajuda de Deus, da força do Espírito Santo, para que seja uma experiência pessoal, vivida por cada um. E que não vivamos sempre a correr neste espírito de vingança, de oposição, de um coração ferido. A Páscoa é para curar o coração ferido. É para renovarmos interiormente. Para dizermos que é possível a harmonia. É possível. Porque Deus quer isso para nós e oferece-nos essa possibilidade. O que tem que fazer é, como dizia São João Paulo II, abre as portas do teu coração a Cristo. Deixa a luz entrar, ele te há de transformar. Portanto, também temos que experimentar que a Páscoa não é algo que eu faço. Não fiz nada na Páscoa. Aliás, o que eu fiz foi muito péssimo, foi condenar o Senhor. Mas Deus oferece-nos o dom da Páscoa. Então é o momento do amor gratuito do Senhor que nos pode alcançar a todos. E que é muito belo, muito importante. Eu sei lá, todos tenham um momento assim, um bocadinho mais espiritual, pode também ajudar a melhorar a qualidade de vida de todos nós. Muito bem, Sr. Padre, olhamos ainda para o Santo Papa, que identifica o pobre com o sentimento de Cristo crucificado. Portanto, há aqui um paralelismo, uma comparação. Exatamente, quando vemos tudo o que Cristo sofreu na sua paixão, foi o Cristo histórico, uma pessoa concreta. Mas o que ele sofreu não foi por ele mesmo, porque ele nunca praticou mal. Ele nunca foi uma pessoa pura, boa. O que aconteceu em Cristo é que carregou sobre si o peso do pecado do mundo. Portanto, o que aconteceu em Cristo foi que ele se identificou com todo aquele que sofre. E por isso o convite do Papa e da fé é esse, é que eu posso ver em cada um que sofre, a Cristo crucificado, a Cristo que sofre, o Cristo paciente, aquele que está ali a ser maltratado. E é isso. Cristo identificou-se com o pobre. O que fizeres um destes mais pequeninos, a mim o fizeste. E, de algum modo, a paixão de Cristo é a imagem do sofrimento do mundo. E cada pobre que sofre é Cristo que sofre. É, está a atualizar o sofrimento de Cristo. Por isso até podemos pensar no Cristo histórico e no Cristo, na teologia chama-se corpo místico, no Cristo total, onde estão presentes todos os homens. E todo o sofrimento de cada homem é assumido por Cristo. E de algum modo, quando eu vejo aquilo que sofre, posso também pensar que é Cristo que sofre. E quando eu ajudo o pobre, estou a aliviar o Cristo que sofre, o Cristo que carrega a cruz. Por isso o convite, eu também posso ser meu, ajudar a levar a cruz do meu próximo, do irmão, como esse ser meu, ajudar a levar a cruz de Jesus. Porque em cada rosto ensanguentado, em cada rosto ferido, é Cristo que está a sofrer. Sofreu na sua paixão e de algum modo sofre hoje, porque é vivo, é atual. Cristo identifica-se com todos. Aquilo que fazemos a alguém, ao pobre, ao humilde, ou a quem for, é Cristo que o fazemos. Portanto, esta luz da fé ajuda-nos a entender também a brutalidade do sofrimento do Senhor. Foi exageradamente forte, porque ele assumiu sobre ele o peso de todo o sofrimento humano. Até ao ponto que meditamos na oração de Getsemane, no Horto das Oliveiras, em que diz que Jesus suou sangue. Esse foi tanto sofrimento que os próprios lados catilhares se romperam por essa imensa dor. Mas era uma dor que ele sofria porque assumia sobre ele o peso da dor do mundo, o peso da dor do pobre, o peso da dor daquele que sofre, daquele que é injusticiado, daquele também que está doente, tem qualquer sofrimento. Em Jesus, todo esse sofrimento está presente. Por isso, este convite do Papa, não é? Olha para Cristo, mas vê o pobre. Quer dizer, não estejas a rezar tanto a Cristo, a conduzir tanto com Cristo, que está na cruz. Quando és indiferente ao pobre que está ao teu lado. Se queres amar a Cristo crucificado, ama e ajuda com o pobre que está ao teu lado. Porque aí é que está Cristo. Aí está verdadeiramente Cristo presente. Portanto, o convite, no fundo, é que eu não tenho uma fé mística, e o Cristo já está, mas tenho uma fé realista, em que descubra que o sofrimento do pobre é o sofrimento de Cristo. Aliviar a Cristo é ajudar o pobre que sofre. Esse é o convite do Papa, é o convite também da Igreja, e já dos Santos Padres Antigos, é esse mesmo desafio. Não deixes ouro ao altar para Cristo quando o teu pobre que está na rua morre de fome. Ajuda primeiro o pobre e depois vai também dar, digamos assim, essa regalia, esse teu presente, essa tua fé facilitada, em que tens tanta fé e tanto carinho, ao Senhor. Mas primeiro cuida do pobre. Senão há uma contradição entre aquele que é o homem que sofre e com o Cristo que sofre, um bom com o Cristo que sofre, mas esqueçam que Cristo está presente no irmão que sofre. Portanto, a luz da fé ajuda-me também a viver esta fé num dinamismo existencial, de onde Cristo está presente na vida, para iluminar a vida e transformar a vida, porque senão seria uma fé pior, que é muito individualista. A fé cristã não é isso. A fé cristã tem esta dimensão de eu estar com Deus e estar também com o irmão que sofre. Aliás, o sentido da cruz há uma oração vertical, mas depois há uma oração horizontal, de onde Cristo estende os braços, para abraçar o mundo inteiro e abraçar cada pessoa, cada um, abraçar a mim e abraçar a todos. E eu sou chamado também a participar dessa mesma oração. Uma oração vertical com Deus, mas uma oração horizontal com cada irmão. Muito bem, Sr. Padre, olhamos também para a Missa Crismal, pelo seu Bispo de Coimbra, que aconteceu na Quinta-feira Santa. E é sempre um momento muito importante, sobretudo para o clero, e assim todos somos convocados para poder participar com o bispo na missa crismal. Nesta missa, além de se venderem os óleos santos que serão utilizados durante o ano nas celebrações litúrgicas, os sacerdotes renovam suas promessas sacerdotais. De novo dizem: eu quero ir ao Senhor, quero ser fiel à sua palavra, quero viver a sua amizade, quero também ser a reconhecer o bispo como o representante de Cristo também de nós. E, portanto, é um momento assim muito importante. Então, ontem, na Quinta-feira Santa, o Sr. Bispo, na sua homilia, fazia-nos um convite muito, muito interessante, que era preocupar-nos pela pastoral dos doentes. Aliás, vemos uma situação também que nos sentimos muito, o problema da doença. Agora, até é difícil, nem podemos ir ao hospital visitar um doente, que é muito trágico e dramático, até os próprios familiares não podem ir. Mas o nosso Bispo chamava a atenção para a importância de haver uma pastoral dos doentes em cada paróquia. e depois também para regularizar o sacramento da unção dos doentes, ou a unção dos enfermos, como um momento de consolação, de conforto espiritual, em que o Espírito Santo justamente ajuda e conforta aquele que está em doença. Não só naquele sentido antigo da extrema unção, é quando já não há mais nada a fazer, então a unção dos doentes. Não, o sentido é também é essa companhia para essa viagem definitiva e final para a vida eterna, mas é sobretudo um conforto, um ânimo, um descobrir que Deus está presente, um dar coragem para enfrentar a doença e pedir a Deus também e a graça da cura, de poder recuperar a saúde. Então, se o bispo acentuava um pouquinho a importância deste sacramento, como também referia a importância do sacramento do crisma. Tantas pessoas que são crismadas, tantos jovens crismados, e que depois são convidados a poder aprofundar a sua vida cristã. Infelizmente, o sacramento do crisma, às vezes, é o sacramento do abandono da prática religiosa. Devia ser ao contrário. O sacramento do crisma é o sacramento que nos confirma na fé, nos possibilita e fortalece para sermos testemunhas de Cristo no meio do mundo. E fico também a exigência do Sr. Bispo para que as pessoas que são crismadas deem conta da unção sagrada que receberam e da força que têm dentro de si como uma semente poderosa que às vezes está enterrada e depois parece que não dá fruto. Então compete-nos também a nós ajudar a regar essa pequena semente para que veja que dê bom fruto. Porque o Espírito Santo, com que fomos ungido, é para ajudar-nos a viver bem e felizmente a nossa vida cristã e humana, e ao mesmo tempo a sermos também testemunhas, a sermos missionários, a sermos discípulos do Senhor, anunciadores de Cristo, como anunciadores da vitória do mal. O nosso mundo hoje está muito credenciado, necessita testemunhas, pessoas que não só ouviam, mas que ouviam pessoalmente e possam testemunhar com a vida dos outros. Muito bem, Sr. Padre, neste nosso programa que transmitimos na Sexta-feira Santa e também no Domingo de Páscoa, é difícil falarmos das leituras, não é? Que são muitas e diferentes. Temos a Paixão nesta Sexta-feira Santa, a memória da história da salvação na Vigília Pascal e o anúncio da ressurreição também, a tema no Domingo de Páscoa. Centramo-nos então em cada um destes momentos da Paixão. Podemos perguntar-nos porque sofreu Cristo, porque morreu Cristo? Exatamente, esta aqui é uma pergunta fundamental, mas já olha só um momento de reflexão sobre o que é a liturgia. Esta quinta-feira estava na missa crismal e me veio neste pensamento. A liturgia atualiza aquilo que celebramos. Quer dizer, Cristo faz-se verdadeiramente presente no meio de nós. Não é só uma ideia. No sacramento, na liturgia, há um memorial. Não é só recordar, é atualizar. Por isso é que nós, o cristão, necessita da liturgia. Por isso é que é difícil estar muito tempo sem participar na Eucaristia. Porque é na liturgia, na celebração litúrgica, que Cristo se faz presente, que a sua palavra se torna palavra viva e que é capaz de comunicar connosco. É na liturgia que nós alimentamos a nossa fé. Também na oração pessoal. Mas neste momento comunitário, em que se celebra a fé, é fundamental. Porque senão a minha fé é uma fé de ouvir dizer, uma fé distante, algo que eu ainda não personalizei, que não fiz minha, que não tenho bem dentro de mim, que não me move. E por isso é tão importante o cristão participar na liturgia. Não estar na liturgia para cumprir um dever, mas estar na liturgia para alimentar a minha fé, abrir o meu coração a Deus e receber a graça de Deus. Então também este convite, já que estamos nestes dias tão importantes, de poder participar ao menos numa celebração litúrgica, na Paixão, na Vigília Pascal, no Impacto. Então procure, olha, vou dar um bocadinho de tempo para alimentar a minha fé, para celebrar. E o que se faz, se a liturgia, para a liturgia também se for comunhamente celebrada, nos ritos que se fazem, no canto que se faz, ajuda a elevar o espírito até Deus. Então a pergunta que me fazia, muito interessante, não é? Por que sofreu Cristo? Então se Cristo nunca fez mal nenhum, por que ele sofreu? Às vezes as pessoas dizem, olha, isto é uma injustiça, porque eu sou uma pessoa boa, não pratiquei nenhum mal, e logo me veio a mim este sofrimento. É verdade. E revolto-me. Então, assim, Deus me abandonou, eu estou contra Deus, eu não quero saber, eu vou-me embora e não ligo mais nada. É, olha para Cristo. Cristo algum dia fez algum mal. Cristo algum dia ofendeu alguém. Cristo algum dia foi injusto com alguém. Foi tudo ao contrário. Então, porquê que Cristo teve que passar pela sua paixão? É uma coisa estranhíssima, não é? Mas é o que aconteceu. Porque, no fundo, Cristo na sua paixão. Aquilo que celebramos hoje, Sexta-feira Santa, celebramos o poder, ou melhor, a vitória de Jesus sobre o mal e o pecado deste mundo. O pecado começou com a Adão e Eva, na descrição bíblica, que é eu não seguir o caminho de Deus, seguir o meu próprio caminho. Depois, logo a seguir, Adão e Eva teve dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, porque disse ele, veio o Espírito e veja, este sentido do mal domina o mundo, domina a mim mesmo. E a todos nós, a cada um, está dentro de mim esta tendência para o mal e para o pecado. E o que é que acontece na paixão do Senhor? Ele assume na sua própria carne, no seu corpo, esta tendência que todos temos para dizer, olha, isto que tanto destrói o mundo, que tanto destrói o homem, eu vou assumi-lo para te libertar, para te dizer que esta tendência para o mal não terá a última palavra. Vai ser vencida, porque eu vou assumir todo o mal do mundo e vou, num momento duro, mas decisivo, transformá-lo num ato de amor. E então a paixão é isso mesmo, é que Cristo morreu na cruz para matar o mal, para crucificar o mal, para dizer ao mal que ele foi vencido, que eu já não tenho que ser obediente às forças do mal, porque Cristo foi capaz de encher de amor aquilo que era o mal. E olha, e para dizer que isto foi muito duro para o próprio Senhor. Na paixão, o Senhor foi meu Pai. Se é possível, afasta de mim este cálice. É demasiado duro e demasiado pesado. Mas logo acrescentou, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Portanto, Jesus abre-se a esta missão redentora de dizer, olha, eu tenho que carregar aquilo que não é minha culpa, é a culpa dos outros. Mas eu vou carregá-la para os libertarem eles, porque eu por mim estou bem. E depois isso foi de tal maneira que antes de morrer Jesus na cruz, tem um grito estridente, duro, que no fundo é também uma oração, porque é a citação de um salmo que diz, Pai, por que me abandonaste? Quer dizer, o abandono de Deus é a distância que provoca o pecado, a distância entre do homem para com Deus, vítima do pecado. Jesus sentiu essa distância terrível. E traduziu nesta palavra o abandono. Imediatamente a seguir, encheu de amor e se oferece a Deus. E diz, Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Portanto, o vazio de Deus foi superado por esse amor infinito que se transformou em confiança total e absoluta. E então é neste momento que, efetivamente, nós podemos saber e ter certeza que fomos perdoados pelo Senhor, amados pelo Senhor, e que a minha distância, o meu abandono, transformou-se em oferecimento, em presença, em possibilidade de continuar a amar e ser amado. E Jesus, na cruz, também diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então tenho perdão e tenho a possibilidade de viver o reencontro com o Pai. Então, Cristo morreu na cruz, no fundo, para cortar o abismo, para superar o abismo que há entre o meu pecado e Deus. E então, superando esse abismo, une-me a Deus, permite, perdoa-me as minhas faltas e possibilita-me que eu, que sou pecador, viva imerso no amor de Deus. Por isso o Senhor morreu na cruz. Por isso nós ação de graças ao Senhor. Porque se não fosse Cristo, com este seu amor, eu estaria distante de Deus. E agora posso viver na presença de Deus, com o amor de Deus no meu coração, com o amor de Deus no seio da Igreja e no seio do mundo, no meio do mundo, para que tenhamos essa tal possibilidade de viver no mundo amando e não odiando, não maltratando, não sendo inimigo, mas sendo irmão, sendo fraterno, sendo filho, sendo acolhendo a Cristo e agradecendo e tentando depois viver na sua graça e vivendo esta vida nova que depois Deus nos vai conceder na sua ressurreição. Seu Padre, olhamos agora para a Vigília Pascal, podemos perguntar que continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Exatamente, é muito interessante porque, no fundo, a Vigília Pascal tem 7 leituras do Antigo Testamento. Portanto, é uma. E leituras longas, cada uma com um salmo. Normalmente a gente faz, pronto, para não ser tão longo, fazem 3 ou 5 leituras. Normalmente até costuma fazer 5 leituras. Pronto, mas de todas maneiras, muitas leituras do Antigo Testamento que nos vão dizer que tudo começou com Abraão. Abraão. Ou melhor ainda, se quisermos, com Adão e Eva, no princípio, mas depois com Abraão, depois com Moisés, depois com Davi, depois com os profetas. Tudo um caminho em que nos mostra este divino Criador amoroso de Deus para com o homem, mostra-nos o homem que abandonou a Deus e depois o contínuo caminho de Deus para recuperar o homem, para o chamar a si, que culmina na paixão do Senhor e na sua ressurreição. Portanto, é todo um caminho, já anunciado no Antigo Testamento, é a paciência de Deus através de uma história de milhares de anos, que acontece depois em Cristo, na plenitude dos tempos, que é aquilo que a Bíblia também chama assim, e que então realiza tudo esse desígnio amoroso de Deus que se manifestou através do tempo. Portanto, a vigília pascal também pretende ser esse momento em que é capaz de unir o antigo e o novo, e marcar o novo como o definitivo. E através desta experiência de Jesus também reler o Antigo Testamento, tudo aquilo que é positivo, há muitas coisas no Antigo Testamento, como podemos tomar a letra com certeza, mas podemos reinterpretar desde Cristo, e então tudo ganha sentido. E a vigília pascal tem também este dinamismo de poder ver que a nossa fé de hoje é a continuação da fé que foi levada através da história de salvação, através do Antigo Testamento, mas que é plena no acontecimento de Cristo, da sua Páscoa, da sua morte e ressurreição. Seu Padre, e no dia de Páscoa, falamos então da ressurreição de Cristo, ocorreu realmente, Senhor Padre? É uma interrogação que muitos farão. É uma interessante pergunta, mas isto é tudo uma coisa que nós inventámos ou foi uma coisa que aconteceu mesmo, não é? Porque esta dúvida aconteceu logo no princípio da Igreja. Ah, isso são coisas que as mulheres contaram, não sei o quê. Não, ou foi ou não foi. E São Paulo até chegou a dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Em algumas conversas, tenho assim com pessoas amigas, às vezes falamos assim sobre temas religiosos, uma das coisas que uma pessoa amiga me diz muito, olha, em que sentido é que Cristo ressuscitou ou não? Se ressuscitou uma, se não ressuscitou outra. Portanto, o facto de Jesus ter ressuscitado é que dá pleno sentido, é que faz com que tudo tenha coerência e que se possa ver umas coisas relacionadas com outras e que ganhe uma nova luz. Se Cristo não ressuscitou, ainda vivemos os nossos pecados, e afinal Deus não nos perdoou nada. Agora, se Cristo efetivamente ressuscitou, a vida transforma-se. E é muito curioso também o que aconteceu na manhã da ressurreição. E aqui também uma coisa que eu penso que é muito interessante. E sabe o que é que é, Liliana? É que os homens fugiram todos. Desde a paixão, desde quando Jesus começou a ser condenado, os discípulos fugiram, todos fugiram. Quem acompanhou Jesus na sua paixão? Sabe quem foram? Maria, mãe de Jesus, sim, Maria Madalena e as mulheres de Jerusalém. Os homens escaparam-se todos com medo. Pois. A gente foi junto, mas estava o discipulado, o próprio João. Também participa desta onda de amor. Então, com isto, a Bíblia está-nos a dizer, para Cristo, o importante não é ser homem ou mulher, nem é ser padre ou não ser padre. O importante é amar e amar mais. Quem é grande aquilo que ama? Não é grande aquilo que tem o sacramento da ordem. O sacramento da ordem para estar ao serviço da comunidade. Mas Jesus está a dizer, o mais importante é aquele que acredita e aquele que ama. E aquele que ama é representado por quem é na Sagrada Escritura. Olha, é representado por Maria Madalena, que era pecadora, que se converteu e depois ficou ali na manhã da ressurreição. Foi a primeira ir ao sepulcro. E viu o sepulcro vazio e foi ela dizer aos discípulos. Os discípulos foram lá ver o sepulcro vazio e foram-se embora. E ela ficou lá e chorava. E então Maria Madalena, a quem primeiro Jesus apareceu, ressuscitado, Jesus diz, vai e diz aos meus discípulos. É a primeira anunciadora da ressurreição. Portanto, de algum modo, na mulher, temos esta expressão do que é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é acreditar e amar a Cristo. E depois amar os irmãos. As mulheres da Bíblia, no Novo Testamento, representam esta igreja do amor. Não é a igreja do poder, nem do ministério, nem da ordem, nem que manda mais que os outros. Não, aqui ninguém manda. Aqui é quem mais ama. Portanto, de algum modo, a mulher, nesta oração da ressurreição, é o símbolo da igreja que ama. É o símbolo da igreja que eu quero ser. Eu sou padre. Mas antes de ser padre, eu quero ser como Maria Madalena. Eu quero amar o Senhor. Eu não quero dizer que eu sou padre, eu amo mais que tu, eu sou mais importante que tu. Não, sou mais importante que ninguém. Eu fugi, estava com medo, escondi-me. E Maria Madalena que estava lá, a arriscar-se, a amar, e depois a receber a boa notícia da ressurreição. A tradição, pois também juntar Maria Madalena, a Nossa Senhora, como talvez a primeira a quem Jesus apareceu realmente. Mas este símbolo da mulher, representado por Maria Madalena, E de algum modo também por São João, que estava junto à cruz no momento da morte. Esta igreja do amor é a verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo é a igreja do amor. Não é a igreja do poder, nem de quem manda, nem de quem manda. Esta é a igreja do serviço. É preciso também depois organizar as coisas. E Cristo ressuscitado confiou Pedro essa missão. Já tinha confiado anteriormente. Voltou a confiar depois de ele ter negado. Pedro, apresenta aos seus irmãos. Mas antes perguntou, Pedro, tu amas-me? Ah, Senhor, tu sabes que é então apresenta. A Maria Helena não perguntou nada. Maria Madalena, o teu amor é o que eu quero. O amar. Amar a Deus, amar o irmão. Então o convite também para que nós despertemos mais esta verdadeira igreja do amor, que é a igreja da eternidade, a igreja do amor. Do que a igreja de quem manda mais, quem é mais importante, se o padre, ou se o bispo, ou se o diácono, ou se o leigo. Tudo isso é para servir a verdadeira igreja, que é o amor. E eu que sou o padre, a minha santificação, o meu aderir em Cristo vem pela igreja do amor. Quando eu for com Maria Madalena, quando eu for com Nossa Senhora, ou quando eu for também com São João, ou Pé da Cruz. Muito bem. Vamos ter este convite final para que também nós demos mais importância àquilo que é verdadeiramente importante e não tanto àquilo que é funcional, que é prometido da organização. A verdade é que tem que ter paróquias, tem que ter parques, se quisermos. Mas isso já é um momento ao serviço da verdadeira igreja, que é do amor. E a igreja do amor é representada pela mulher, por Maria, por Maria Madalena, que é aquilo que todos nós, homens e mulheres, aspiramos. Muito bem, são exemplos a seguir, Sr. Padre. Dia? São exemplos a seguir, não é verdade? É, exatamente. Deixa lá, também sermos capazes de deixar que o nosso coração se desperte e o sentimento de amor para com Jesus e através de Jesus para com cada irmão. Muito bem, Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa. Com este programa queremos desejar uma Santa Páscoa, não é? Todos quantos nos escutam. Finalizamos sempre com uma sugestão musical a fechar. Sr. Padre, o que é que nos sugere então? Eu confesso que hoje foi um bocadinho difícil, não é? Porque estamos, por um lado é Sexta-feira Santa, por outro lado é Páscoa. Duas coisas assim muito difíceis de traduzir num cântico. Mas então, eu escolhi um cântico muito simples. Um canto que cantamos também na igreja. O Senhor tem piedade. Profundo é o que podemos pedir ao Senhor. O Senhor tem piedade. E usamos isso na Sexta-feira Santa. Usamos isso no domingo de Páscoa, através de um canto, na forma grega, Kyrie Eleison. Quer dizer isso, o Senhor tem piedade. Então concluímos com este canto e também deixo uma pequena mensagem de ressurreição para todos. Jesus ressuscitou. Alegra-te, porque a vida triunfa. O amor brilha como fonte de alegria que permanece. O Espírito Santo te ilumina e faz-te resplandecer o rosto de Cristo sobre ti e sobre o teu coração. Feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes. Feliz Páscoa a si e Santa Páscoa a Viana, e que nos ajude a todos a redescobrir esta presença de Cristo no nosso interior, nos nossos corações e a vitória da Igreja do Amor sobre o mal e o pecado. Muito obrigada, Sr. Padre. Uma Santa Páscoa para si, para todos quantos nos acompanham em cada programa das Palavras de Esperança. Nós regressamos num próximo programa. Até para a semana. Yeah. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.